Arc-en-Ciel Orléans. Boa tarde a todos, são 18 horas e 2 minutos exatamente e esta é mais uma edição de Flashback. O meu nome é Carla Gamboa e eu vou estar consigo com todos os sábados entre as 18 e as 20 horas com muitas recordações, muita música, muito ficholas mesmo para ouvir, gostar e continuar a gostar e pronto, é assim, muita música para ouvir e gostar. Bamba! Esta é uma delas e assim, honras de abertura hoje para Trini López, La Bamba. E isto porque acabamos de sair de Lusitana Paixão com muita música latina. Fiquem connosco até às 8. Obrigada, obrigada, obrigada. Não quero palmas, muito obrigadinha. Ora bem, vamos continuar. Já sabem, este é o vosso programa preferido aos sábados. Entre as 18 e as 20 horas, o meu nome é Carla Gamboa e este é o Flashback. Para já, três seguidinhas sem tirar fora. Vejam lá que bom que é. É bom? Não, não digam que não. Claro que sim. Para ouvir, Márcia Baila. Avec la Rita. Situação. Logo de seguida, Pretty Woman, Roy Orbison. E Souvenir, Souvenir de Johnny Hallyday. Allez, c'est bien de souvenir les choses. soleil toute la journée. I don't believe you, you're not the truth. Essentiel Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Passam 15 minutos das 6 da tarde. Este é o nosso programa Flashback. O meu nome é Carla Gamboa, já sabe, eu estou consigo todos os sábados, entre as 18 e as 8 da noite. E é com enorme, enorme prazer que eu lhe trago o melhor das músicas, aquelas que nós recordamos ainda com muito carinho e só Deus sabe, com tanta saudade. Eu também falo por aqui assim sobre os signos do zodíaco. Não, normalmente, de vez em quando lá me dá e lá lhe digo as previsões para a semana dos signos do zodíaco, mas normalmente eu gosto mais de entrar noutras ondas dos signos do zodíaco e hoje vamos falar sobre os traços de personalidade de cada um dos signos do zodíaco. Ah, ué! Hoje vou permitir-lhe aprender a analisar a sua personalidade e a conhecer melhor a dos outros e ainda a identificar os aspectos menos positivos associados a cada um dos signos solares. No entanto, lembre-se que não são os planetas que por si só nos fazem ser ou fazer alguma coisa. Eles não são a causa do nosso comportamento, da nossa personalidade ou dos acontecimentos da nossa vida. Estes são feitos e construídos por cada um de nós ao longo do caminho. E vamos depois começar com o signo de Carneiro, para todos aqueles que nasceram entre o 21 de março e o 20 de abril. Mas enquanto esperamos... música boa por aqui. Ah ouais, pois é, bébé. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. É o dia 27 de maio do ano da graça de 2023. Pois é, você sabia que neste mesmo dia 27 de maio, que é o dia do voluntariado comunitário em Portugal, no ano de 1823, Dom Miguel desencadeia o movimento da Vila Francada para abolir a Constituição Liberal de 1822. E em 1860, as forças pró-unificação da Itália, comandadas por Giuseppe Garibaldi, invadem a Sicília e ocupam Palermo, cambada de Palermas. Não, não tem nada a ver, não era isso que eu queria dizer. É, isto hoje... ai, não sei, isto hoje acho que promete. Sei lá, até dá medo, não? Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. 18h22, não se perca nas horas, por favor, hein? Já sabe o que é que acontece quando a gente se perde nas horas? Não? Eu também não, mas não interessa. Sim, ficamos desorientados, desconcertados, desorados. Desorados. Marc Broussard, Cry to Me. Your baby, see, you're all alone. nothing but the smell of her perfume. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Come on, cry to me. Whoa, nothing can be sadder than a glass of wine alone. Loneliness, like a waste of time. Take a little walk. Solomon Burke com este super tema Music and Memories Live. Mais do que live, este homem é um espetáculo. Tudo o que ele faz, tudo o que ele faz é giro. Até ele é giro, quanto mais tudo o que ele faz. Bom, vamos continuar com a música, porque por aqui assim o que está a dar mesmo é música, boa música, claro, como não poderia deixar de ser. Não se esqueçam, este é o nosso flashback até às 8 da noite. Vocês têm que estar na minha companhia. Espero que gostem, não é? Espero que não seja um grande sacrifício. Não sei. So live. Stand by me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light you can see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. and the land is dark, and the mountain is the only light you'll see. Espetacular esta versão de I Can See Clearly Now, para ouvir, para gostar, dos Outhouse Flowers. Esta foi a versão ao vivo. É um espetáculo, nem é a melhor. Diga lá, também acha? Eu também acho, acho que sim. Aliás, há dias em que eu acho, e há dias em que eu não acho nada. Farto-me de olhar para o chão, mas também não acho nada. Mas também não era disso que nós estávamos a falar. Vamos continuar a falar sobre os 12 signos do zodíaco, e hoje já lhe disse que vou-lhe ensinar a conhecer os traços da personalidade de cada um dos signos do zodíaco, para lhe permitir aprender e analisar cada personalidade e a conhecer melhor não só a sua, como a personalidade dos outros, assim que identificar os aspectos menos positivos associados a cada um dos signos solares. Vamos começar, como eu tinha dito, com o signo de Carneiro. Entre 21 de março e 20 de abril, todos os nascidos entre o 21 de março e o 21 de abril pertencem ao signo de Carneiro. E o Carneiro é o primeiro signo do zodíaco, e esta é a pista mais importante para compreender a sua personalidade. Um Carneiro típico gosta de ser o primeiro em tudo. Regido por Marte, Carneiro é o signo do ego, que precisa de se afirmar e de se exprimir. C'est comme on dit en français, je râle pas, je m'exprime. Bom, bah, os carneiros são assim também. Sendo os primeiros signos do zodíaco, os nativos de Carneiro são pioneiros e inovadores. São espontâneos, são diretos e preferem a ação ao pensamento. E são brilhantes a fazer as coisas sem causar qualquer confusão. Mas a paciência não é um dos seus pontos fortes, e a preguiça das outras pessoas podem fazê-los perder, mesmo perder a cabeça. O nativo de Carneiro precisa de aprender que o ego nem sempre pode ser satisfeito instantaneamente. E pronto, assim começamos esta ronda pelos signos do zodíaco. Para ouvir e gostar agora, Sweet Dreams, Eurythmics. Gosto tanto disto, já estou a dançar. E você daí desse lado, como é? Está a aproveitar o som? Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get you. Some of them want to abuse you. Das sintonias na melhor das rádios. E que rádio é essa? Rádio Arc-en-Ciel, bien sûr, sur Orléans 96.2 FM. Isto em português daria Rádio Arco-Íris. Eu gosto tanto do nome desta rádio, é tão bonito, é tão romântico. Pera, até me vou aproximar para você ouvir melhor a minha voz. Apostem como agora você está a ouvir muito melhor a minha voz. Estava mesmo distraída. Estava eu a dizer que isto é em português da Rádio Arco-Íris, de Orléans para o Mundo, em 96.2 FM ou em www.radioarconciel.com. Bien sûr. E depois você leva-nos para todo lado. Para onde você for, meu amigo, a gente vai consigo. Ai, isto agora com este calorzinho, não sei, são os calores, de certeza. Mas sabe mesmo bem ouvir este tema. Sexual Healing, Marvin Gaye. Isto é cura sexual. Em português, bem dito. Oh, baby. get up, get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right. Baby, I got sick this morning. A sea was storming inside me. Baby, I think I'm capsizing. Horas e 48 minutos. Vamos ficar com uma singela homenagem, muito singela, à maior diva de todos os tempos. Bom, em todos os casos, à minha maior diva de todos os tempos, Tina Turner, que faleceu no dia 24 de maio de 2023. Tina Turner, um pseudónimo de Anna Mae Bullock, nasceu no dia 26 de novembro de 1939. Em Nutbush, Tennessee, e faleceu, infelizmente, no dia 24 de maio de 2023, em Küsnacht, canton de Zurique. Ela foi a maior diva, a maior diva, a maior cantora, a maior autora, a maior intérprete de origem americana, que se naturalizou suíça. As suas contribuições constantes para a música rock deram-lhe o título de Queen of Rock and Roll, Rainha do Rock and Roll. Para além do rock and roll, ela cantava também rhythm and blues, soul, dance and pop. Super completa esta senhora. Esta senhora que vamos recordar jamais. Como dizem os britânicos, long live the Queen, long live Tina Turner. Transformed since we last saw you here. What's the secret to your glow? I cut out boys who were bad for my health. No one gets to have this moment. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill. Boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love? I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do it. What's love but a second-hand emotion? What's love? Got to do. É imparável, é impressionante e o seu nome vai ficar até o fim dos tempos, eu acho, porque ela é inesquecível e intemporal. Tina Turner. E este aqui sim é um dos seus primeiros álbuns. Estávamos no ano de 1974. Um dos primeiros, não. É o primeiro álbum de Tina Turner, The Country On. Este é o tema Tonight I'll Be Staying Here With You. Au 02 38 43 48 00. 19 horas em ponto, pelo menos aqui assim no relógio da Arconciel, porque no meu telefone diz que são 18 horas e 58 minutos. Agora, a partir daí, não sei, eu cá não sei, não vi, não estava lá, eu não sei, eu... pronto. Agora ia dizer outro disparate, mas também não vale a pena, muito sinceramente não vale a pena que eu diga outro disparate. O disparate maior que eu posso dizer é falar sobre o signo de touro. Você já sabe, portanto, se acabou de chegar à nossa sintonia, seja bem-vindo. Este é o programa Flashback. O meu nome é Carla Gamboa e eu estou consigo todos os sábados entre as 18 e as 20 horas. E hoje estamos a falar, como é óbvio e como sempre, sobre os 12 signos do zodíaco. Mas estamos a tentar conhecer os traços de personalidade de cada um dos signos do zodíaco, nunca esquecendo que os planetas por si só nos fazem ser ou fazer alguma coisa. Atenção, eles não são a causa principal do nosso comportamento, como é óbvio, da nossa personalidade ou dos acontecimentos da nossa vida. Há multiplíssimos fatores. Isto disse multiplíssimos, acho que não. Agora tenho aqui sim uma dúvida, mas não se diz de certeza que eu nunca ouvi. Eu acabei de inventar uma nova palavra em português. Também não interessa nada. Estávamos a falar dos signos e estamos a dizer que estes são feitos e construídos por cada um de nós. Viram como é bonito? Desculpem lá, esta veio mesmo do fundo do coração. Mentira, não foi do fundo do coração, foi do fundo do peito. Mas aconteceu e eu não tive outra hipótese, já não estava a tempo de fechar o microfone. Bom, estava-vos a dizer, vamos então falar sobre o signo de touro. Eu não sei se vocês me conseguem acompanhar, eu às vezes tenho a impressão que estou a falar depressa demais. Signo de Touro, do 21 de Abril ao 21 de Maio. Portanto, todos aqueles que nasceram entre o 21 de Abril e o 21 de Maio são do signo de Touro. Após a realização de um estado após a realização de um estado, isto, eu é que já estou num estado que não posso, isto deve ser o calor, é o sol na moleirinha. Após as descobertas do que nós falámos aqui assim sobre o signo de Carneiro, portanto, e eu recordo um pouco que o signo de Carneiro são os primeiros do zodíaco e são pioneiros, inovadores, e que gosta tipicamente de ser o primeiro em tudo. Após esta realização deste pequenino mapa, vamos dizer assim, o Touro devolve-nos à Terra e liga-nos ao mundo físico. O Touro é regido pelo planeta Vênus, ou pela deusa Vênus, não é? Que é a deusa do amor, na mitologia romana, porque na mitologia grega ele corresponde à deusa Afrodite. Um taurino típico encarna os seus atributos: sensual, materialista, sensitivo e cheio de apetite. Fogo, comem para caraças. O comportamento de Touro é plácido, amável, pacífico e sensato. Ele vive e deixa viver. E este poderia ser mesmo o lema da sua vida e representa muito bem a forma como a pessoa de Touro está na vida. A pessoa de Touro gosta de viver rodeada pelo luxo e pela beleza. Quando está em dias difíceis, as compras, verdadeira terapia para os taurinos, ei, espera aí, não é só para os taurinos, eu também sou assim. E sou gêmeos, não é? Portanto, olha, estão a partir a barraca toda aqui na rádio. Podem ajudá-lo a recuperar o bom humor. A segurança é outra das suas características. Precisa de se sentir ligado a qualquer coisa firme, como uma família, para estruturar a sua vida. Detesta ser apressado ou pressionado para tomar decisões. Tudo a seu tempo, diz o Touro. A resistência à mudança pode levar a comportamentos de teimosia, mas no fundo, bem lá no fundo do taurino, ele também se precisa de sentir amado e seguro, como toda a gente. De uma grande lenda para outra, de Tina Turner para Michael Jackson. Porque é assim, todos os sábados, entre as 18 e as 20 horas, ou entre as 6 e as 8 da noite, se quiseres, para ouvir e gostar. Black or White, Michael Jackson. Au! Being a color. Black or white. muito à frente. Ah, outra grande, grande senhora. Grande, grande, grande, grande. Estás parte do meu imaginário. Eu era assim pequenina e era aquilo que eu sonhava. Um dia você cantará como a Madonna. E como a Tina e como... Meu Deus. Como podes, como não podes, carinho meu. La Isla Bonita, Madonna. Last night I dreamt of something. Horas e 12 minutos. Vou estar lado a lado consigo até às 8 da noite, mas até lá, muita, muita música ainda vai passar por aqui. Como sempre, o melhor da música para ouvir no melhor da rádio. Ou se você quiser, para dizer ainda mais bem dizido, no melhor das rádios. Isto hoje está incrível. Sem tirar fora, o que é que você acha? E depois vamos falar de signo de gêmeos. Gêmeos? Enola Gay, Orchestral Maneuvers in the Dark. Esta é uma incontornável. soleil toute la journée. arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. 19h22, vamos então agora falar sobre o signo de Gêmeos e a personalidade de todos aqueles que são nascidos entre o 22 de maio e o 21 de junho. O símbolo de Gêmeos sugere dualidade e esta é uma característica importante deste signo. Esta dualidade reflete-se em vários aspectos da vida do nativo de Gêmeos. O geminiano típico é uma pessoa que se sente feliz a fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. É bem possível que a mente se ocupe de um assunto enquanto as mãos estão ocupadas com outra tarefa qualquer. O planeta que rege o signo de Gêmeos é o planeta Mercúrio. Ele regula as mãos e o geminiano usa-as bastante para se exprimir. E quem me conhece sabe que é bem verdade. Gêmeos é o comunicador do zodíaco, tal como demonstra a sua frase-chave: eu falo. Os nativos deste signo adoram falar, discutir, bisbilhotar a sério. Eu, Deus me livra. Podem atacar e defender ao mesmo tempo, só para manter a conversa animada. São curiosos e espirituosos, sempre em movimento, e podem tornar-se na pessoa dos sete ofícios. São mais apologistas da generalização do que da especialização, o que faz com que consigam dar uma mão a tudo e a qualquer coisa. O que, ao fim, vai evitar o aborrecimento, a concepção de inferno na Terra para quem é do signo de Gêmeos, é mesmo. Parada, nunca quieta, Deus, nem pode. Mais um grande som a rodar aqui assim esta tarde, nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel de Orléans para o mundo, em 96.2 FM ou em www.radioarc-en-ciel.com. Kingston Town. Concerto ao vivo. Where's the original one? E assim aprendemos como é que canta o galo e como é que esta música começa. E agora, querem mesmo ouvir? Ok. Este tema foi criado no ano de 1970 por Kendrick Patrick. E os UB40 fazem uma reprise como ninguém. É muito à frente. Kingston Town. The girls I'm muito à frente. Atenas, repete, eles têm um excelente som e um grande groove. É muito à frente, muito, muito, muito à frente. Sabe tão bem, tão bem, tão bem estar consigo aqui assim durante esta magnífica tarde de verão. Ah, porque está efetivamente uma magnífica, magnífica tarde de verão. Vamos continuar a falar aqui assim dos signos, dos signos, pois é. E acabámos de falar do signo de Gêmeos e vamos falar sobre o signo de Caranguejo, claro, logo a seguir a Gêmeos, para todos aqueles que nasceram entre 22 de junho e 22 de julho. À semelhança de todos os signos do zodíaco do elemento água, os nativos de Caranguejo são sensíveis, embora a sua resistente carapaça exterior nem sempre possa revelar isso. Afinal, esta não é mais do que uma autoproteção que esconde um interior suave e vulnerável e para onde recolhe quando se sente magoado ou inseguro. A Lua, planeta regente do signo de Caranguejo, regula os seus hábitos e um caranguejo típico preza, acima de tudo, a previsibilidade da sua rotina. Os nativos de Caranguejo não gostam do confronto e numa situação de conflito direto tendem mais à retirada do que à luta. A sua natureza é indireta, prudente e evasiva, o que não quer dizer que não consiga atingir os seus objetivos e obter resultados. Atenção, a paciência e a tenacidade são os maiores recursos de Caranguejo. Os nativos deste signo são os melhores a cuidar dos outros. A Lua, seu planeta regente, simboliza a família, a maternidade e o lar. E estas preocupações estão sempre, sempre no topo das prioridades do signo de Caranguejo. Está a ver. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Mais uma grande voz. Grande, ela chama-se Bonnie Tyler. Here she comes. Pay attention. She begins to steal the light. She comes, here she comes. She's gonna cause a sensation. 19 horas e 33 minutos. E o outro é que dizia, com muita razão, para recordar é viver, realmente. Sabe tão bem, sabe mesmo bem. Vamos continuar a falar sobre os signos e as características de cada um. Vamos de passar de caranguejo para o signo de leão, como é óbvio, seguimos a ordem correta. Do 23 de julho ao 23 de agosto são leoninos todos aqueles que são nascidos entre estas datas. O signo de leão é o rei dos signos do zodíaco e gosta de ser tratado com a reverência que o título merece. Leão é o único signo do zodíaco regido pelo Sol e, tal como este astro, está no centro do sistema solar. Também os nativos de leão são o centro do seu próprio universo. Tal como os calorosos raios do sol, Leão tem uma personalidade brilhante e ilimitada. A sua criatividade e necessidade de atenção levam muitos nativos deste signo para as artes de representação ou outras expressões artísticas, onde as suas atuações sejam apreciadas por um vasto público. Valoriza o orgulho e a dignidade pessoal. Quando se sente inútil ou pouco apreciado, pode mergulhar na inércia, o que o leva à depressão ou à doença. Mais do que qualquer outro signo, Leão floresce quando é reconhecido e definha quando não tem o reconhecimento ou a atenção que pensa justa. temporal este tema dos Veia com Deus. What's a woman when a man? Depois do signo do leão, temos o signo de virgem, exatamente. Se você é de virgem, então é porque nasceu entre o 24 de agosto e o 23 de setembro. Virgem é o perfeccionista do zodíaco. Regido por Mercúrio, este nativo pode ganhar fama de ser excessivamente crítico ou demasiado exigente. Em contrapartida, a fasquia elevada que o coloca, que ele coloca aos outros, ele também a usa como padrão de comportamento para si próprio. A Virgem destina-se a servir, tem uma forte ética de trabalho, às vezes à custa da sua vida pessoal. É minucioso e viciado no trabalho. Em casa são arrumados e organizados, cada coisa tem que estar no seu devido lugar. A sua habilidade para o detalhe faz com que sobressaia facilmente em todas as tarefas em que está envolvido. Para o virgem típico, se é para fazer seja o que for, que seja bem feito. Caso contrário, não vale nem sequer a pena começar. Esta destreza requer atenção, exatidão e paciência, habilidades que o signo de virgem tem de sobra. Dono de um sentido de humor inteligente e agudo, virgem tende a esconder o seu lado mais descontraído. Esperar demasiado dos outros pode levar muito facilmente o virginiano ao desapontamento e à crítica falsa. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Porque assim começamos, continuamos com as músicas românticas. Depois de What's a Woman When a Man, dos Veia com Deus, para ouvir esta recordação que me fez dançar em tantos bailes coladinha agarradinha, Bryan Adams. Look into my eyes. Everything I do it for you. Brian Adams, grande recordação a rolar aqui assim nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel. Vamos continuar, como é óbvio, com os signos. Vamos ouvir falar agora sobre o signo de Balança e de Escorpião. Signo de Balança para todos aqueles que nasceram entre o 24 de setembro e o 23 de outubro. Equilíbrio e harmonia. Estas são as duas características quase imediatamente reconhecidas aos nativos de Balança. Embora que estes sejam atributos importantes, o seu principal simbolismo reside no facto de ser o sétimo signo do zodíaco e, por isso, oposto a Carneiro, o signo do ego e da individualidade. Regido por Vênus, Balança representa o oposto, ou seja, o princípio da importância do outro, significante e das relações. Balança é comunicação, partilha e parceria. O nativo típico deste signo detesta estar sozinho ou fazer as coisas sem companhia. Precisa de estar ligado aos outros pela partilha de ideias, por uma relação de verdadeira amizade ou num relacionamento amoroso. Os seus poderes de negociação, arbitragem e mediação são imbatíveis. Sempre à procura do consenso, a sua pergunta típica é: o que é que achas? Também são muito rápidos a pedirem desculpas quando fazem alguma coisa errada. O par ideal, Balança. Mas depois também, olha, pesa para aqui, balança para ali, balança, balança, pronto, enfim. E depende da educação também, como é óbvio. Está tudo, é exatamente como nós dissemos no início, quando começámos a falar sobre os signos. Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro. Os nativos de Escorpião têm a fama de serem complicados e misteriosos. Reputação que pouco os incomoda. Sendo o signo da água fixa, podem apresentar uma fachada fria e distante, muito longe da verdade. Escorpião vive a vida com grande intensidade. Os seus sentimentos são apaixonados e profundos, apesar da sua dificuldade em ver os meios tons. Tudo é preto ou branco, ou adora ou odeia. Uma situação é boa ou má. É tudo ou nada. Não existem meias medidas para este signo de Escorpião. Escorpião é o signo do sexto sentido e tem muita dificuldade em lidar com a indiferença das outras pessoas. Na astrologia moderna, Escorpião é regido por Plutão, deus do submundo. Escorpião tem curiosidade pelo oculto e pelo mistério. Marte, considerado o planeta regente deste signo pela astrologia clássica, é o seu planeta co-regente na astrologia moderna. Na vida negativa, Escorpião pode tornar-se uma pessoa muito vingativa e ciumenta, incapaz de assumir soluções de compromisso. Pronto, é assim. É a vida. Onde é lá? Onde é lá? Sultans of Swing pelos Dire Straits. Fiquem connosco porque ainda vamos até às 8 da noite. E não sai daqui enquanto não acabar de falar dos signos todos. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. Alright, when you hear the music ring, well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. George, he knows all the chords. Mind is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. He's got a daytime job. He's doing all right. Sultans. We're the Sultans of Swing. There's a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. Sultans. Décimo sétimo dia do ano e faltam 218 dias para o termo de 2023. Pensamento do dia para hoje foi: às vezes desperdiçamo-nos. O nosso verdadeiro desejo é deixar de viver exclusivamente para nós próprios. Uma frase do escritor norte-americano Saul Bellow, que nasceu em 1915 e faleceu em 2005. E hoje, para acompanhar isto tudo, estamos a falar do signo Sagitário e Capricórnio. Não, deles só não, estamos a falar de todos. Mas das características de cada signo. E vamos para o signo de Sagitário. Se você nasceu entre o 23 de novembro e o 21 de dezembro, então você é sagitariano. Sagitário é cheio de energia e entusiasmo, regido por Júpiter, este signo dos viajantes do zodíaco, de tal forma que na maior parte das vezes eles sentem-se tão bem em casa como nos locais onde acabam de chegar. Optimistas por natureza, os nativos de Sagitário não perdem muito tempo em considerações vagas sobre o que poderia ter sido. Olham sempre em frente para o horizonte no futuro. A franqueza do signo de Sagitário pode assustar os outros signos do zodíaco. Por vezes, podem ser demasiado diretos e não medir as palavras, causando constrangimentos desnecessários. Honesto e frontal, ele odeia a mentira. Raramente se vê um Sagitário triste ou a chorar. Estes momentos são vividos em recolhimento ou num ombro amigo. Para o mundo, o nativo deste signo está sempre feliz e de bem com a vida. Sagitário também é o signo da mente superior. Ele procura o sentido e a sabedoria, com o mesmo apetite com que viaja. E de Sagitário para Capricórnio, claro. Capricornianos são aqueles que nascem entre o 22 de dezembro e o 20 de janeiro. Um Capricórnio típico é intrépido, firme, pés bem assentes na terra e com objetivos definidos. Os nativos deste signo do zodíaco são ambiciosos e nunca perdem os seus objetivos de vista, independentemente das pedras que encontrem no caminho. No entanto, tudo tem que fazer sentido. Sem propósito, o esforço é em vão. Eles acreditam no trabalho, trabalho árduo, na dedicação e no planeamento das coisas. Capricórnio é regido por Saturno, o planeta das fronteiras, e eles gostam de saber onde é que estão. Da mesma forma que acreditam na necessidade de tempo para grandes concretizações, também nas relações eles são muito, muito cautelosos. Eles apostam na conquista gradual da confiança, ao invés de assumirem rapidamente a intimidade. A criança de Capricórnio parece um adulto em ponto pequenino. O sentido de dever e de responsabilidade são atribuídos tão cedo que eles são impossíveis que nós não percebamos que são do signo de Capricórnio. Nós vamos continuar com a música, até porque o sinal horário das 20 horas se aproxima a passos largos. É CDC, só porque a gente gosta muito rápido. Ai. E é do bom ainda por cima, Highway to Hell. Vamos ouvir e recordar. Fiquem connosco ainda até às 8 da noite. Ainda falta Aquário e Peixes. À frente. Vamos então finalizar, até porque o sinal horário das 8 da noite está mesmo aí à porta, com o signo de Aquário e Peixes. Aquarianos são todos aqueles que nasceram entre o 21 de janeiro e o 19 de fevereiro. Aquário é um signo de ar, o elemento da mente. E os nativos deste signo têm uma inteligência superior à média. É corrigido por dois planetas, Urano e Saturno. O Aquário é o signo do intelecto, da ideologia, das preocupações políticas e sociais, das causas humanitárias e ecológicas. Os nativos de Aquário são objetivos e sobrepõem os interesses do grupo aos interesses do indivíduo. Contudo, Aquário preza muito a sua individualidade. E aqui reside o seu paradoxo, preocupado com todos os temas que preocupam a sociedade e que afetam todos em geral, não deixa de valorizar a sua própria identidade. Os aquarianos tendem a sentir-se pouco à vontade ou embaraçados perante demonstrações emocionais e podem desligar-se dos seus sentimentos. A intimidade não é fácil para eles, apesar de poderem ansiar por aconchego. Muito racionais e objetivos, precisam de ser intelectualmente estimulados. As relações amorosas podem evoluir mais facilmente a partir de uma amizade do que de um jogo de atração física. Sempre que possível, os nativos de Aquário mantêm uma relação como de amizade com ex-amantes, por exemplo, ex-companheiras. Estão a ver, não estão? E para terminar, the last but not the least, o signo de peixes. Peixes, todos aqueles que nasceram entre 20 de fevereiro e 20 de março. Peixes é regido por Neptuno, o rei do mar. É muito raro o nativo de peixes que não sente afinidade pela água. Estar perto do mar, praticar desportos náuticos, cuidar de um aquário ou simplesmente ouvir a cadência das ondas, como qualquer bom português, digamos de passagem. Os peixes lutam frequentemente com as realidades do dia-a-dia, tal como o mar. A sua personalidade não conhece limites e tem pavor de ser privado da sua liberdade. Encontrar um sentido para a vida é o maior desafio do nativo de peixes. Depois de encontrar o seu caminho, pode atingir grandes feitos. Mas quando tal não acontece e não consegue definir objetivos, sente-se tipo um barco à deriva. Extremamente sensíveis, os peixes absorvem as cargas energéticas à sua volta como se fossem uma esponjinha. A sua receptividade em relação às emoções alheias faz com que precise de se proteger face a pessoas mal intencionadas. Os peixes típicos têm um grande desejo de agradar e, se você é pisciniano, já sabe, você vai se moldando àquilo que esperam de si. É ou não é? Quando não encontra estabilidade nem regras, sente-se perdido, o que faz com que se possa refugiar no seu pequenino mundo de fantasia. Ah, fantasia, fantasia, este pequenino mundo, todos os sábados, entre as 6 e as 8 da noite, em que nós estamos aqui assim juntinhos, você e eu. Este é o 140º dia do ano e faltam 218 dias para o termo de 2023. O pensamento do dia para hoje foi: às vezes desperdiçamo-nos. O nosso verdadeiro desejo é deixar de viver exclusivamente para nós próprios. Uma frase do escritor norte-americano Saul Bellow. Ele nasceu em 1915, faleceu em 2005. Eu nasci em 1971, ainda por cá ando, geminiana, com muito gosto e prazer, mas o meu maior prazer é mesmo aos sábados estar aqui assim consigo, neste flashback na Rádio Arc-en-Ciel. Portanto, beijinhos no coração e até sábado que vem, se Deus quiseres. Terminamos assim, ligeirinhos, ligeirinhos, até porque o tempo é isto mesmo que nos dá. Coração espinado, Santana. Beijinhos no coração, até sábado, se Deus quiser. grande participação de João Almeida, terceiro lugar hoje no contrarrelógio, penúltima etapa, atrás apenas de Primoz Roglic e também de Garen Thomas, e ficou curiosamente a geral também desta forma. Roglic, o esloveno, que já tinha vencido a volta à Espanha por três ocasiões, ganha agora a volta à Itália, será confirmada essa vitória amanhã. Um atleta que tem essa curiosidade de ter começado a sua carreira desportiva nos saltos de ski, o ski jumping, e agora já venceu por quatro vezes grandes voltas, como dissemos, três vezes a volta à Espanha e agora uma vez a volta à Itália. Garen Thomas segundo, João Almeida no terceiro lugar da classificação geral. Desporto, Antena 1. Mais à frente também para escutar as reações de Famalicão e de Braga, bem como da árbitra da partida que dirigiu o encontro da Taça de Portugal feminina, a final no Jamor. Famalicão que ganhou a competição com a vitória por 2-0. Vamos voltar aos estádios onde se joga pelo título. Começo pela Luz para te perguntar, Nuno Matos, se já se vislumbra a entrada das equipas para essa etapa complementar. Por ainda não, não é? Ainda não, ainda estão apenas os jogadores suplentes do Benfica a fazerem o aquecimento do lado do Santa Clara. Ninguém está a aquecer, toda a gente ainda dentro do balneário. Pronto, tens a resposta aí, João. Acalculo a Fernando Henrique aí, até porque a primeira parte terminou depois, que também não tínhamos ainda os protagonistas a surgir. É isso mesmo, houve 5 minutos de tempo adicional quando terminou a primeira parte na Luz e portanto estará mais atrasado o regresso das equipas, Cláudia. No entanto, há um indício, é que a publicidade começa a ser retirada, o que quer dizer que podem estar aí as equipas, não tarda nada. É pelo menos uma suspeita, porque já estão a arrumar ali aquelas formiguinhas tratadoras do relvado e de todas toda a parafernália de publicidade que é colocada ao intervalo no relvado, já está a ser retirado tudo isso e por isso não há de demorar muito esse regresso dos jogadores, mas para já nem sequer os suplentes estão de volta. É, e meu caro João, deixa-me apenas fazer este sublinhado porque o Vitória merece, está nesta altura no quinto lugar, é um clube habitualmente europeu, todos sabemos da paixão dos vitorianos pela equipa da cidade verde. Hoje estão 2.500 aqui no Dragão, estão silenciados, é evidente, porque a equipa de Moreno está reduzida a 10 desde o minuto e meio inicial da partida, está a perder por 3-0, mas estão cá e merecem esse sublinhado antes mesmo do regresso das formações neste ambiente sonoro infernal aqui no Dragão. É um fenómeno de facto, e para quem conhece bem a realidade, e vocês obviamente até pela proximidade conhecem muito melhor do que eu, mas é de facto brutal a fidelidade dos vimaranenses para com o Vitória. Não sei, ainda assim, Fernando, apesar de estares praticamente numa discoteca, se dá para lançarmos com o Manuel Queiroz os dados com que se podem escrever a segunda parte. Dá sim, senhora. Vitória, só dizer que o Vitória já está a regressar, vai fazer a reativação. O Vitória está com equipamento muito bonito, um amarelo dourado e calção negro, não está com as cores habituais, falta o Porto, mas já vejo alguns suplentes. Manuel Queiroz, 3-0, menos um jogador da equipa de Vitória. O Porto sabe o que se passa na Luz, o que é que pode dar ainda à segunda parte? Pouca coisa, acho eu. O Vitória está resignado, o jogo correu mal a partir do segundo minuto. Moreno Teixeira tentou já reequilibrar depois de ter sofrido o primeiro golo, mas enfim, a equipa só conseguiu defender na primeira parte, fez um remate, saiu muito longe da baliza aos 36 minutos deste jogo. O Porto pois vai tentar marcar mais, vai tentar que Taremi marque mais algum para assegurar Vitória na lista dos melhores marcadores, que o Porto aliás não ganha desde Jackson Martínez em 2015, e portanto o resto, imagino que os jogos vão recomeçar ao mesmo tempo também, é isso creio que está definido, e portanto não parece que haja muito mais a dizer sobre este jogo. Apenas uma alteração, não é, Cláudia, do Vitória? A saída de Afonso Freitas, ele tinha cartão amarelo visto no primeiro tempo, Moreno Teixeira retira do jogo, faz entrada a defesa Helder Saira, ele que estava em exercícios de aquecimento nos minutos finais da primeira parte. No lado do Porto não há qualquer mexida. Muito bem, vai começar a partida, não tarda nada aqui no Dragão. O resultado esse mantém-se desde a primeira parte. Porto 3, Vitória 0. Vamos voltar também ao Estádio da Luz, Nuno Matos, tudo apostos para o início da segunda parte. Isso mesmo, daqui a pouco vai então a bola rolar. Era aquilo que dizias, Walter. Tem que haver sintonia entre a Luz e o Dragão para a bola começar a rolar para a segunda parte. Imagem semelhante àquilo que aconteceu no início da partida. A indicação do delegado da Liga está ao telemóvel com o delegado da Liga no estádio do Dragão para depois dar indicação ao quarto árbitro que fará então essa, passará essa mensagem. Deixa-me dar conta da alteração na equipa do Santa Clara. A saída de Bruno Almeida para a entrada de Kento Missão. Bruno Almeida a sair para a entrada, desculpa, do camisola 40, o Kento Missão. Já vamos ao Luís Cristóvão. Santa Clara então a fazer uma alteração para o início da segunda parte. O Benfica mantém a mesma estrutura que começou a partida. O Benfica com Vlaco Dimos, Alex Rá, Otamendi, Morata e Alex Grimaldo. Florentino e também João Neves. Alves, João Mário, Rafa Silva e Gonçalo Ramos. Bola lá para a segunda parte. Benfica vai vencendo por 2-0. Numa altura em que Mateus Babinho, ali está o brasileiro que foi do Atlético Paranense para a equipa da Santa Clara. A tentativa ali, que espaço para manobrar. A saída do seu meio campo acaba por sofrer a falta. O livre já foi batido. A bola vai sobrando na direita para Pierre Sanha. A dar curta na direção de Bruno Jordão. Aí ali, levantando a cabeça, a Luz aí com o Benfica a ganhar por Rafa, tentativa de saída, 2-2, já havia falta, não é? Foi assinalada uma falta de João Neves sobre o camisola 6, Jordão. Obrigado então, Walter Madureira e Nuno Perlouro, os repórteres da Antena 1 para este jogo, que pode muito bem ser o jogo do título. A Benfica a vencer o Santa Clara por 2-0 e já meter a mão aí no sexy 38. A bola vai rolando nos pés de Florentino, a dar na direção de Rafa. Rafa que marcou o golo ainda recentemente frente ao Sporting de Braga, na vitória 1-0 no Estádio da Luz. Aí vem ele, Rafa, arriba, arriba, lá vai ele, pela direita, leva tudo à frente, cruzamento tirado, chegado ao primeiro poste. O encaixe do Gabriel Batista, grande pico do Rafa. Grande pico do Rafa, quase sempre junto à linha lateral. Depois, já com pouco ângulo, a tentar fazer um cruzamento ou um remato. O que é certo é que a bola sofre ali uma alteração de trajetória depois de bater no jogador do Santa Clara e morreu nas mãos de Gabriel Batista. Na Luz, respira-se felicidade. É o futebol a invadir o coração. 7-2 minutos da etapa segunda do jogo. Aí vem a bola para a equipa, aí vem a bola. Aí vem a bola para a formação do Santa Clara. Aí vai a meter. Vai para trás na direção do central. Italo Assis. Pode movimentar uma zona mais centralizada para Bruno Jordão. Recebe à vontade. Vai virando aqui sobre a esquerda. Na projeção da linha divisória do terreno, os homens do Danilo Azzioli não atiram a toalha ao chão. Olha aí o rato. Um ratão. Um jogador experientíssimo. Que é Otamendi. Será que vai fazer hoje a despedida? Essa é também uma questão. O ponto de interrogação. Nomes como Gonçalo Ramos, Grimaldo. Está confirmado, Otamendi, enfim, Vlaco Dimos, a ver, vamos, mas isso é para depois ser tudo escalpulizado no, já no, na parte final da nossa transmissão, porque ainda há muita emissão para você ficar ligado. Obrigado a si, que está connosco nos quatro cantos do mundo. Um grande abraço a todos aqueles que ouvem a nossa emissão fora de Portugal, os nossos queridos imigrantes, que vão naturalmente estando ligados nas emoções desta nossa mega emissão. E a nossa querida lusofonia, os africanos, sempre ligados com aquele carinho, com aquela fidelidade, sempre ligados connosco. Muito obrigado a si, que também está desse lado em Portugal continental e nas ilhas. Segue jogo, vem a bola para o Benfica, vem a bola para o Otamendi. Otamendi dá curta direção de João Mário, a bola novamente para o argentino, emprega ali para João Neves. Já disse Roger Schmidt, uma das grandes surpresas da temporada para ele. Vem a bola para Florentino, vem mais maduro, vem mais crescido para o Benfica. Vai virando para a peitaça de bala, mata no peito, mete rasteiro, dá para João Mário, lateralizando, empregando para Rafa, a bola devolvida para Tino, recebe ali perto da área do Santa Clara. Benfica de pé para pé, a tentar ali romper, encontrar espaço para a tentar avançar para o 3-0, limpa o Santa Clara. Agora é Mateus Babi, lá vai ele, Mateus Babi, está à vontade, Mateus Babi, aproxima-se dele, João Neves aqui na esquerda, tenta roubar a bola. Que carraça! Um verdadeiro ladrão, este jovem jogador do Benfica, ladrão, entre aspas, a roubar bolas no Perlouro. Exatamente, ele ali com o corpo qual João Moutinho, pequenino, mas bem robusto ali no duelo com o Mateus Babi, a conseguir cortar este lance em arremesso para o Santa Clara e para MT. Deixa-me passar rapidamente só pelo Algarve, porque marca um golo importante na luta pelo quinto lugar, marca o Aroca, ultrapassa a condição Vitória. É exatamente um espetacular passe de Alan Ruiz a isolar Anthony, este a ficar na cara de Kozuki e à saída do guardião japonês a tirar para o fundo da baliza do Portimonense e logo a seguir Mujica. Mujica aliás quase fazia o 2-0 para o Arouca, mas adianta-se então a formação arouquense, marcou Anthony 5 minutos na segunda parte, 0 para o Portimonense, 1 para o Arouca. Repito, com jogado com a derrota do Vitória, o Arouca termina desta forma o campeonato em quinto lugar. Faz agora o 2 a 0, marca Alan Ruiz, é ali o ressalto, a bola a sobrar na grande área para Alan Ruiz, a rematar de primeira com o pé esquerdo, bola no fundo da baliza do Portimonense, novamente agora com 6 minutos na segunda parte, Portimonense 0, Arouca 2, marca Alan Ruiz agora. Vem uma grande classificação para a equipa de Armando Evangelista, voltamos à luz, 2-0 para o Benfica. Um grande Arouca, sem dúvida nenhuma. Mas João Gomes Dia, a bola vem para Ítalo Assis, a passa na direção do Gabriel Batista. O Benfica a vencer o Santa Clara por 2-0. O Benfica, 4 anos depois, a querer sentir a emoção de poder ser campeão nacional. E vem a bola ainda no meio campo da Santa Clara, corta Florentino, uma bola dividida, dá na direção de Otamendi, mete para João Neves, ainda no corredor central, troca com Arsnes. A bola vem para João Neves, virou na esquerda, parece Grimaldo, vem no apoio. Arsnes tem a final, vai ganhar cruzamento para as mãos do Gabi Batista. Já em esforço, com muita dificuldade, a camisola 8 conseguiu fazer o cruzamento, mesmo em cima da linha de fundo, e a bola depois já não saiu para nenhum colega da equipa. Vem a bola para a equipa do Santa Clara, a partir da sua zona mais recuada. E Luís Cristóvão, penso que com 6 minutos na segunda parte, podemos voltar a pincelar o jogo. Na verdade, pouco se alterou nas dinâmicas de jogo. Benfica a dominar, Benfica à procura do golo, e o Santa Clara, muito retraído, aqui e ali, lá procura sair. Sim, mas nestes 6 minutos iniciais, jogo bastante mais lento, Santa Clara com mais bola, a equipa trocou um dos seus médios mais adiantados por um médio defensivo, Misau, que ajuda bastante a equipa de Santa Clara a controlar a sua saída de bola, e o Benfica neste momento baixou um pouco a intensidade com que procura aumento ofensivo, está um jogo mais equilibrado, obviamente. O 2-0 da primeira parte conta e muito, porque o Benfica está sentado numa vantagem confortável. Todo o inferno contido numa só palavra, Estádio da Luz. Aí vem a bola para a equipa, aí vem a bola para a equipa do Benfica, aí vem a bola para João Neves, lá está João Neves a trabalhar na direção de João Mário, é tentativa de manter mais adiantado, ligeiro passe da Rafa nas costas da defesa do Santa Clara, protegeu a chegada da bola ao guarda-redes Gabriel Batista. Igor Nogueira, é isso, volta. Depois de uma boa combinação do ataque do Benfica, Igor Nogueira a proteger a bola e a deixá-la chegar ao Gabriel Batista. Aí vem a bola já na direção de Igor Nogueira. A equipa de Santa Clara não está a conseguir sair a jogar. Gonçalo Ramos vai pressionando. A ver, vamos. Se Roger Schmidt daqui a pouco vai ao banco a dar oportunidade a outros jogadores que querem muito participar deste momento. Para já, momento de festa. E o Luís Cristóvão tocou num aspecto importante. Era exatamente Samuel Soares, que ainda não tem minutos esta temporada. Sim, dos jogadores que estão nos convocados do Benfica, é o único que ainda não estreou na Liga Portuguesa. Vlaco Dimos, o único tipo totalista dos encarnados até ao momento, foram 31 jogadores utilizados, poderão ser 32 se Roger Schmidt mais para a frente entender também dar esses minutos ao seu guarda-redes suplente. E um misto, acredito, um misto de tristeza, de frustração e de alegria, porque ele foi um dos obreiros desse título que pode estar perto para o Benfica. Falamos de António Silva. Ele está castigado e por isso hoje a não marcar presença, mas a assistir ao jogo aqui no Estádio da Luz. Outra baixa do Benfica também, a prolusão Gonçalo Guedes e outra Draxler. Não sei, o Walter, aí com o teu olho cirúrgico, imagino que seja difícil. Não sei se deste uma espreita dela para a tribuna, se deu para ver alguma coisa, Walter, é difícil. Não deu para ver os jogadores. Há pouco consegui ver o Rui Costa, também o presidente do Santa Clara. Presumo que o próprio Pedro Proença, que vai entregar o troféu, estaria a meio caminho entre o Dragão e a Luz, já possa estar a caminho da Luz, mas não, esses jogadores não os consegui ver ainda. Obrigado, Walter Madureira, lá vem a bola para a equipa do Benfica, a partir da direita é Rafa, Rafa toca para Florentino, a bola devolvida para Rafa, a Rafa entrega para Bá, vai com tudo para cima do adversário, Bá não consegue passar, vai então, tem que dar um passo atrás e atrasar para Otamendi, vai tudo para o homem das botas de laranja, hoje vai fazendo António Silva, é Morato, a Morato para Florentino, o Benfica a jogar praticamente no meio campo da equipa do Santa Clara, no jogo de sentido único, na febre de sábado à tarde, neste sábado, hoje, dia 27 de maio de 2023, bola em Morato, já virou, Grimaldo com o corredor aberto, pode ir embora, ainda recolheu, levanta a cabeça, projeta, vai na frente, Rafa aparece, vai ganhar, olha o Rafa, olha o Benfica, vai atirar, atirar, atirar, conta, o corpo de Igor Nogueira, ofereceu o corpo à bola, doeu, doeu, mas valeu, porque senão Rafa podia fazer o 3-0. Tinha tudo para fazer o terceiro gol, Rafa não fosse a oposição feita, o Nogueira, ele é grande, deu o corpo todo à bola e bate-lhe na perna esquerda, evitando assim que a bola fosse para a baliza do Gabriel Batista. Lá vem Morato com a bola controlada, Morato dá na direção de Florentino, Florentino tem a bola controlada, dá para João Mário, João Mário leva ali um toque no pé de apoio, caiu o árbitro Micosta, que é o árbitro que dirige esta partida, assinala a falta, 10 minutos da segunda parte, Benfica 2, Santa Clara 0, aí vem a bola para a equipa do Benfica, o livro já foi marcado, João Neves a dar em direção de João Mário, um dos bons jogadores do Benfica esta temporada, o Luís Cristóvão já teve a oportunidade de falar disso no arranque e no lançamento desta nossa transmissão, a bola em João Neves faz inversão, da esquerda para a direita, vem a bola até Otamendi, vai ali segurando numa zona mais centralizada, não deixou a bola chegar à direita, Alexma, e depois Otamendi atrasou para Vlaco Dimos, quer sentir bola, também tem direito a jogar, a dar em direção de Otamendi, Vlaco Dimos, Júnior Perlouro, que ainda não fez, parece-me, fez uma defesa no tal remate do MT na primeira parte, já vou a ti, perigoso, Benfica sai com 5, Rafa vai para a zona central, já tocou, vai na área, tenta devolver, bem o corte de Ítalo Bassi, duas vezes, o Sampa Clara a tirar o pão da boca ao Benfica. Bola colocada na direita em Bá tentou de primeira devolver para Rafa, mas o corte do jogador do Santa Clara vai colocar João Mário a bola na área, isto porque apesar de ser um lançamento de linha lateral, não, é canto, a bola saiu pela linha de fundo, portanto vai a ter a ajuda do João Neves, já batido à maneira curta. Canto marcado, João Mário está na direção do João Neves, a bola vem novamente para João Mário, lá está João Mário, dá para trás da direção de Alex, vai cruzar, a bico da área, vai, passou, e devolveu novamente para João Neves, agora sim, cruzamento tirado, corta ali o homem do Santa Clara, e é pontapé de canto, Benfica fica a pedir grande penalidade contigo, Walter, em cima da jogada. Fica os jogadores do Benfica a rodearem o árbitro Rui Costa, ele continua a apontar para a zona do canto, penso que a indicação que é dada do árbitro é que não é grande penalidade, a menos que tivesse dado o futebol, venha outra indicação, mas o árbitro Rui Costa estava muito perto do lance, foi decidido. Do lado do Benfica há muitos, muitos protestos. É, vendo a repetição, diria que é difícil não ser, porque o corte é com o braço e o braço está estendido. Mas o lance ainda está a ser avaliado, não é, Walter? Sim, sim, está, mas eu continuo a dizer é que o árbitro me parece tão decidido a apontar para a marca de pontapé de canto. Às vezes nem tudo o que parece. Pois, só pode ser isso. É porque vai ver as imagens. Sim, vai ver as imagens. É o melhor que faz. Porque, lá está, eu continuo a dizer, ele estava muito decidido a que o lance fosse para canto e não para grande penalidade. E da cidade do futebol veio essa indicação contrária. E por isso o melhor é mesmo ir ver, é isso que acontece. Este espanto maior aqui dos espectadores prende-se com o facto de existirem muitas televisões e eles rapidamente se viraram para trás e viram a imagem, a mesma imagem que o João Gomes Dias. Por isso é que os adeptos ficaram rapidamente a protestar também com esta decisão, porque parece que o lance é demasiado óbvio. Sim, senhora. Para já está tudo à espera da decisão. É ou não é? Eis a questão. O árbitro vai dizer. Faz o quadradinho. Penalti. Penalti. Depois do lance ter sido visto e revisto pelo VAR. Confirmado, não é, Walter? Confirmadíssimo. E atenção, porque quem agarra na bola é Grimaldo. Será o momento de despedida para Grimaldo tentar voltar a marcar na luz. Ele que tantos e bonitos golos marcou com a camisola do Benfica, tem a possibilidade de hoje, no jogo de despedida, terminar também com um golo. Alô! Alô! Última chamada para o voo 38, em direção Internacional. Palhas boas-vindas o comandante Roger Schmidt e a sua tripulação Sport Lisboa e Benfica. Grimaldo vai arrancar em jeito de despedida, mas querendo participar da festa. E ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. A bola batida a meia altura para o lado esquerdo do guarda-redes Gabriel Batista, que adivinhou o lance, toca na bola. No entanto, a violência do remate de Alex Grimaldo não permitiu ao camisola 12 defender este remate. Grimaldo, que a seguir tirou a camisola, festejou com os colegas de equipa perto dos adeptos, chorou, ficou emocionado com este momento de despedida no Estádio da Luz, beijou várias vezes o símbolo que tem no lado esquerdo da camisola, acenou para os adeptos e com as lágrimas nos olhos festejou este 3-0. Vai sair em grande com um golo e com a conquista de mais um campeonato. Já cheira a título da Luz! Olha o marcador! Cristóvão, esta cada vez mais certa conquista do Benfica. Vamos lá, Luís. A equipa do Benfica a aproveitar bem esta situação em que o defensor do Santa Clara, de braço estendido, acaba por tocar na bola, ganha um penalti e destaque para o 3-0, destaque para o Benfica a cimentar esta vantagem perante o Santa Clara, mas todo o destaque para o homem que foi escolhido para marcar o penalti. Foi assobiado no momento em que pegou na bola Grimaldo, mas depois marca, festeja junto das bancadas, como quem dá uma prova também de respeito e amor pelo símbolo da Luz, e é perdoado pelo estádio cheio com um grande aplauso e os gritos do seu nome. O futebol tem muita coisa má, mas também tem esta capacidade de perdoar aos seus quando estes erram. E foi isso que aconteceu no momento do terceiro gol do Grimaldo, e é isso que está a acontecer com a festa do Benfica. Benfica muito dominante em relação ao Santa Clara. O Santa Clara vinha para esta segunda parte a tentar ser uma equipa com mais capacidade para equilibrar o jogo, mas sofre o terceiro e o Benfica está confortável rumo ao título nacional. E grita-se por campeões, campeões, campeões do Estádio da Luz. Há imagens que a memória não irá apagar mais. E para Grimaldo, este foi o momento. Estádio da Luz em Lisboa, 64 minutos de jogo. Estamos na segunda parte da partida. Nesta altura, marcador assinala. Benfica 3, Santa Clara 0. Antena 1. O Dragão Fernando Eurico, o Manuel Queiroz tinha lançado as bases da segunda parte, uma espécie de jogo sem história, confirma-se, acredito. Sim, está um bocadinho sem sal esta segunda parte, ainda mais Porto do que Vitória, ainda assim estamos com 64 de jogo, já a caminhar para os 20 finais, mantém-se o 3-0 para o Porto e Cláudio, antes mesmo do Manuel Queiroz, tripla alteração na equipa de Conceição. Já a pensar claramente na final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição retira do jogo Pepe, Evanilson e Galeno e lançou Rodrigo Conceição, Gabriel Veron e também Tony Martínez. Manuel Queiroz não mudou muito, há mais Porto que Vitória, só faltam os golos que aconteceram na primeira parte. Sim, só dizer que Uribe passa a jogar central, não é? E PP passa para a frente, Rodrigo Conceição passa para o lateral direito, Veron no ataque com Tony Martínez e Taremi. Estes 20 minutos da segunda parte foram Porto a pressionar muito, mas finalmente o Vitória a ter algum tempo de posse de bola nesta fase do jogo, a conseguir também ter algum domínio sobre a bola, coisa que não tinha tido na primeira parte, na verdade. Mas de resto o Porto duas, três oportunidades, mas sem conseguir marcar mais gols. O jogo vai então caminhando para o final aqui no Dragão. Porto 3, Vitória 0. Voltamos à luz nesse clima de festa dos adeptos da formação encarnada. Sem dúvida nenhuma, numa altura que o Santa Clara também tenta aí chegar com o pregado e o cruzamento pirado, corte! E a bola a sobrar, depois de sair dos pés de Otamendi para Vlachodimos. Pentou, lá na direita, o Santa Clara com o cruzamento de Sanhá. Procurar Mateus Babi. Cruzamento da direita do lateral direito da equipa do Santa Clara, o capitão da equipa açoriana. Depois um corte defeituoso de Otamendi. A bola morreu nas mãos de Odisseias. Vai mexer Roger Schmidt. Vão ao jogo Musa e Neres. Neres e Musa vão limpar a equipa do Benfica. Já vamos voltar ao comentador Van Peraon, Luís Cristóvão. Você ligado connosco, nos quatro cantos do mundo, obrigado pela sua companhia. Vai levando Otamendi, abre para Alex Vá, a saída do meio campo da equipa do Benfica, e a bola novamente para Otamendi, quadra-se saber ali no braço, a ver, vamos, será também a sua despedida ou não, para já João Mário, temporizando, dá atrás, é para lá, e vai jogou, deu na direção de, era para Florentino, acabou por dar para Otamendi, que atrasou lá para Vlachodimos, a entregar para Morato, a deixar lá na direção de João Neves. João Neves para Florentino, Florentino para João Neves, olha o miúdo, vai com tudo na raça, lá está ele para jogar para Otamendi. Santa Clara não está de braços caídos, mas a perder por 3-0 fica difícil. Vem a bola para Sanhá, ele que há pouco fez o cruzamento, tentativa de meter em Mateus Babi, e vem a bola novamente para a equipa do Santa Clara. É lá na direita do ataque dos homens orientados por Danilo Accioli, virou pandemónio a luz, olha o centro, sai ao lado, bom lance agora para Louro, Santa Clara a tirar perto da baliza encarnada, belo golpe de cabeça, parece-me ter sido do Andrezinho, foi do Ricardinho, do Ricardinho, um belo cruzamento da direita, mais um do capitão Sanha, cabeceamento, a bola não passou muito longe do poste direito da baliza de Odisseias, e vamos às substituições. Saem no Benfica então Gonçalo Ramos e também Rafa, entram Neres e Musa. No Estádio da Luz, com os ouvintes à boleia, dá pena um pelas bancadas da Luz e nesta alteração. Gonçalo Ramos e Rafa para ovação, Musa e Neres para os minutos que faltam do jogo que pode ser da consagração. Grande ovação, Nuno. Exatamente, uma grande ovação, principalmente para os dois jogadores que saíram. Rafa Silva, que marcou um dos golos da tarde, o outro também marcado por Gonçalo Ramos. Gonçalo, que acaba o campeonato com 19 golos, não vai ser o melhor marcador da prova. Dois jogadores instrumentais no título dos encarnados. Gonçalo Ramos e Rafa são também dois jogadores que terminam este campeonato já numa fase de enorme desgaste, mas saem com uma grande ovação. Marcaram nesta última partida, na partida que acaba por ser decisiva, cumpriram o seu trabalho, o seu papel, e agora vem para a campo dois jogadores que nem sempre foram titulares, aliás Peter Musa raramente o foi, mas que também acabaram por ser muito importantes. David Neres, no início da época, foi um dos jogadores que desequilibrava por completo qualquer adversário que enfrentava o Benfica. Depois uma quebra e neste momento é um jogador que tem andado dentro e fora do 11, mas um jogador importante para estar agora em campo nesta ponta final. E Peter Musa é uma espécie de suplente de ouro, um jogador que aproveitou-se sempre muito bem todos os minutos que esteve em campo para meter maior intensidade, maior vivacidade na frente e, mais uma vez, vem para o jogo à procura de marcar o seu golinho. E o Santa Clara também vai fazer daqui a pouco duas alterações. Exatamente, vão entrar o Alan e também o Diogo Kalila. Muito bem. Aí vem a bola para a equipa do Santa Clara. MT tem a bola. Ela é colocada lá na direção de Sanhá. É Sanhá que vai tendo a bola. Lá está Sanhá com a bola controlada. A Sanhá a tentar abrir. A bola vem já na direção do número 10. Ricardinho vai bater. Defesa. Recarga, defendeu. Duas vezes Black Odimo. Duas vezes. Ricardinho na cara do golo. Muito bem, o guarda-redes grego da equipa do Benfica, primeiro a negar o golo a Ricardinho, depois na recarga foi o Andrezinho, ali já na pequena área, a chutar contra a muralha vestida de verde, que se chama Odisseias Vlachodimos. Vem a bola está já. O jogador do Benfica caído a precisar de assistência. Alexander Bá. É Alexander Bá. Partida interrompida. Vai entrar Gilberto, já está a receber indicações. Daqui a pouco vai a jogo, troca por troca. É só então Gilberto que vai entrar ou não? Não, há também Chiquinho para ir ao jogo, já veste a camisola depois de ter tido outro equipamento em exercícios de aquecimento. O camisola 22, hoje relegado para o banco, vai também entrar. Muito bem, vamos ter aí essas alterações do lado do Santa Clara e também do lado do Benfica. Para já a partida interrompida, a não ser se queres dar um salto ao dragão ou não, João Gomes Dias. Aqui estamos com 70 minutos de jogo, com 71, Benfica a vencer por 3 já. Aproveitamos para ir ao dragão, enfim, ainda que acredite Fernando Henrique, não haja propriamente grandes desenvolvimentos nesse 3 já. Apenas que o Vitória vai tendo, como disse o Manuel Queiroz, vai tendo mais posse de bola, vai tentando aproximar-se com algum perigo da baliza do Futebol Clube do Porto, mas reduzida a 10, torna-se difícil para a equipa de Moreno. Está aqui a dar uma outra imagem no segundo período e é isso que fica para já perante um Porto que, se pudesse terminar já o desafio, acredito eu que terminaria, até porque tem a Taça de Portugal no próximo fim de semana frente ao Sporting de Braga e sabe que vai passar a vida campeão nacional. Entretanto, em Portimão, a Marco continua tudo na mesma. O Arouca vai embalado para o quinto lugar. É, exatamente, o Arouca vai vencendo por 2-0, vão valendo então os tentos apontados pelo Anthony aos 3 minutos desta segunda parte e também o autogolo de Jitsu Park. Eu há pouco disse que tinha sido o Alan Ruiz a fazer esse segundo golo, mas o remate realmente é do Alan Ruiz, só que a bola sofreu ali um desvio no defesa central do Portimonense em Jitsu Park e a Liga atribuiu então como autogolo esse segundo tento da formação do Arouca, que poderia já ter feito o 3-0 por Mujica logo aos 13 minutos, mas o Portimonense também já poderia ter reduzido com Rocher completamente isolado, com muita displicência a rematar para a defesa de Arrua Barreno. O jogo caminha então para a meia hora de jogo nesta segunda parte, está na frente o Arouca, vai vencendo aqui em Portimão por 2-0 com 28 minutos na segunda parte. Na Luz, mais duas alterações para o Benfica. A ver, vamos se a quinta é o guarda-redes Samuel Soares, como tantas vezes acontece no último encontro do campeonato. Verdade. Olha que ele não aquece, está a gente a aquecer e o Samuel continua no banco, pernas esticadas e parece-me a mim que pelo menos ainda não recebeu essa indicação. Alterações para já no Santa Clara, e não é, Pomoro? Exatamente, saem dois jogadores, o Pierre Sanhá e também o Andrezinho, e entram o Diogo Kalila e igualmente o Alano. Alterações que já... Portanto, sai o Pierre Sanhá e disseste mais? O Pierre Sanhá e o Ricardinho. E o Ricardinho, que ainda há pouco esteve perto de marcar, como tu tiveste a oportunidade de dizer. Andrezinho, exatamente. Ah, o Andrezinho, ok. O Ricardinho é que passa a ser o capitão da equipa, assim é que está correto. Sim, na equipa do Benfica a saída de Bá, lesionado, e também a saída de Florentino, refresca Roger Schmidt com a entrada de Gilberto e também Chiquinho. Curiosamente, Florentino saiu no mesmo minuto em que entrou um seu ex-companheiro de equipa, Diogo Kalila, foi júnior do Benfica com Florentino, também com Ruben Dias, João Félix e tantos outros. entra para a faixa lateral direita da equipa do Santa Clara, que é toda renovada. Alano e Kalila estão agora nesse lado direito, com as saídas de Sanha e Andrezinho. Muito bem, numa altura em que a bola vai pertencer, à equipa do Benfica. É lá sobre a esquerda, Alex Grimaldo, há pouco depois de ter feito, de ter marcado aquela grande penalidade com o guarda-redes. O guarda-redes Gabriel a defender, mas foi um crococó. O Walter a deixar a bola depois escapar para a baliza. Mas o Grimaldo, depois de ver a bola dentro da baliza, levantou a camisola, agradeceu aos adeptos e foi um momento de muita emoção aqui no Estádio da Luz para ele. Foi um momento de muita emoção para ele, também para muitos adeptos, para aqueles que assobiaram, se calhar não tanto, mas foi um momento emotivo, com uma carga muito, muito grande para o Grimaldo, principalmente. Viu o cartão amarelo, até agora o único nesta partida, mas ele tirou a camisola, mostrou várias vezes o número 3 e depois beijou também diversas vezes o símbolo do Benfica que está estampado na camisola. Aí a bola para a equipa do Benfica, vem a bola já sendo trabalhada para o intermédio do Chiquinho. Chiquinho dá para trás, já na direção de Barata, Barata para Otamendi. Lá está o Otamendi com a bola controlada a partir da, ali do número 2, Gilberto. Gilberto oferece para João Mário. Lá está João Mário a atrasar a bola na direção de Vlacodimos. O tempo vai mostrando o quarto de hora para o final da partida. Benfica 3-0. Está perto de terminar de desenhar o número mágico 38 e está perto novamente de poder dizer campeão nacional, pela emoção de ser campeão nacional, porque campeão é glória e glória não tem preço. Aí vem a bola a partir do Neres, aí está Neres abrindo na direita, já com João Mário. Lá está João Mário trabalhando, João Mário dando na direção de David Neres e a bola vai fora, vai então pertencer à equipa do Santa Clara, não é, Walter? É lançamento para o Santa Clara, já executado por MT. A bola já vir para a equipa do Benfica, rouba a bola, lá está Gilberto, acabado de entrar, dar a direção de Neres. O Santa Clara consegue ficar com ela por pouco tempo. É certo que o Santa Clara nesta segunda parte foi uma vez ou outra lá a baliza de Vlacodimos. Ainda há pouco vimos aquele remate perigosíssimo do Ricardinho. Levanta Gilberto, linha final, olha o Neres, o brasileiro, o cara que namora o oxigênio, vai para a linha final, tentava meter na área, fora já via, fora de jogo. Ainda se fez a bola, não recebe bem a bola, é certo, deixa adiantar muito, mas depois o árbitro Rui Costa a dar essa indicação de posicionamento irregular do jogador brasileiro. Lá está a bola a sobrar então para o guarda-redes da equipa do Santa Clara, Gabriel Batista. Esteve mal, muito mal na fotografia. O Gabriel Batista esteve muito mal na fotografia, aí no terceiro golo do Grimaldo. Ele defendeu e depois embrulhou-se todo e deixou a bola ir para o fundo da baliza. Rafa, primeiro Gonçalo, depois Rafa, na segunda parte Grimaldo, os autores dos golos encarnados nesta vitória 3-0 perante o Santa Clara. A luz num verdadeiro turbilhão de emoções, num verdadeiro tsunami de emoções. É o Benfica movido pela fé esta tarde aqui no Estádio da Luz. Segue jogo, Santa Clara a tentar reorganizar-se a partir de trás. Esperavas mais este Santa Clara, era mais ou menos o que estavas à espera. O Santa Clara a tentar, mas não é fácil. O Santa Clara vinha com uma ideia até bastante positiva para o jogo, tentar aguentar aquela entrada da equipa do Benfica, não conseguiu. Mas é um Santa Clara que nesta ponta final de temporada está muito longe da tabela classificativa, do lugar que ocupa na tabela classificativa. É um Santa Clara que mostra qualidade, que mostra alguns jogadores com muito talento. Teve péssimas decisões de gestão. A saída de Mário Silva nunca ficou bem explicada e foi com a saída de Mário Silva que a equipa de Santa Clara, também com muitas alterações no plantel, acabou por entrar numa quebra que a leva para a segunda liga. Mas o Santa Clara tem aqui muitos jogadores com muito valor. Hoje alguns deles estão a mostrar isso mesmo. Ricardinho, por exemplo, a mostrar aqui sempre ser um jogador com nível para a primeira liga. Mas o dia do Benfica, Benfica sempre mais forte, e por isso Benfica também em vantagem e com esta superioridade do marcador. Leva o Benfica a bola controlada, o passe é de Chiquinho, dá na direção do David Neres, tentativa do Benfica sair já para o ataque. Acaba o Santa Clara por conseguir roubar bola e organizar-se já com o central do Santa Clara, Ítalo Assis, virar para Igor Nogueira. Aí vem a tentativa de saída do Santa Clara. O Santa Clara com pouca bola nesta segunda parte. A Benfica naturalmente a cumprir a missão, a não facilitar, a não dar hipótese ao seu adversário, que ainda assim a espaços tem mostrado caráter, Inter lutou, tentou, é verdade que sim, com as armas que tem. Saída do Santa Clara mais uma vez. É ele, o Igor Nogueira, já está no meio campo do Benfica. Embrulha-se ali com o João Mário, a bola vai sobrando para o camisola 10, Ricardinho, leva ali com o braço do Otamendi. Falta, não é, por Louro? Exatamente, há ali um braço do capitão do Benfica sobre o capitão do Santa Clara. O árbitro Rui Costa foi perentório a assinalar a infração. A bola para ser batida é para a equipa do Santa Clara. A bola vai ser cruzada para a área, do Benfica. Vai bater o Diogo Calila, vem da direita para a esquerda. Diogo Calila tem ali a bola controlada. Ele quem vai bater aqui a partir da esquerda do ataque da equipa do Santa Clara. O árbitro Rui Costa apontou para a marca. Diogo Calila a tentar manter a bola lá na área para o Santa Clara, pelo menos tentar marcar o seu gol de honra. 10 minutos para os 90. Você participando nesta mega emissão da sua Antena 1. Lá vem a bola a ser colocada para a intermédia de Diogo Calila. Ele vai cruzar. Olha o Diogo Calila ali para a partida lateral. Vai cruzar, bola cruzada. Lá está, caindo na área do Benfica. Ninguém para empurrar para a baliza do Adi. Passou o perigo, mas há canto, não é, Nuno? Não, protestaram ali os jogadores do Santa Clara. Protestam, querem o pontapé de canto, mas o árbitro Rui Costa a assinalar pontapé de baliza. Mas aqui é uma confusão, porque o auxiliar estava a apontar para o canto. E só uma nota curiosa: o auxiliar está a apontar para o pontapé de canto. Rui Costa insiste que é pontapé de baliza. Eu fico com a ideia que era mesmo pontapé de canto. Eu também fiquei com essa ideia. E o árbitro auxiliar, quando vai a mudar a bandeirola, abre também os braços, como quem diz: eu sabia quem estava a marcar, não é? Era canto mesmo. Obrigado, João Gomes Dias, mas não foi. Acabou por ser pontapé de baliza, erro do árbitro. A luz contagiada pela emoção desta ponta final da partida. Aí vem a bola chegando, Otamendi tem a bola controlada. Otamendi a dar já na direção de Morato. Morato faz o passe, entregou para Chiquinho, vai virando o Chiquinho na direção de Grimaldo. Saiu o corte da defesa do Santa Clara. Santa Clara, nesta altura, com dificuldades para criar jogo, praticamente só destrói uma vez ou outra lá. Conseguiu mesmo assim espreitar oportunidade na área contrária, mas está muito difícil. O Benfica embalado naturalmente por esta vitória 3-0 e a um passo de conquistar o título nacional 4 anos depois. Segue jogo, vem bola para Morato. Já tivemos aí algumas alterações também na partida. Já aqui vimos entradas de Neres, entrada de Gilberto, também Musa, o próprio Chiquinho, algumas alterações produzidas pelo alemão Roger Schmidt, que tudo indica irá ser o primeiro alemão campeão nacional em Portugal. Vem a bola na direção de Morato a entregar já para João Mário. João Mário fez o passe, a bola vem na direção de David Neres. David Neres a entregar lá para João Mário. Outra vez João Mário com a bola controlada na ponta da bota direita, a dar na direção de Otamendi. Otamendi coloca ali o coração na ponta da bota e depois entrega para Neves, e o miúdo João Neves atrasou do meio da rua para Otamendi, para o meio da rua lá para Odisseias, que movimentou para Otamendi, que já deu para João Neves, e outra vez lá para Morato. Na verdade, agora é um Benfica a jogar de pé para pé. Agora é só mesmo Luís Cristóvão esperar pelo apito final do árbitro. Sim, neste momento o jogo está feito. A equipa de Santa Clara já não tem mais forças para dar luta para este Benfica. O Benfica já sabe que o título está garantido. Curiosamente, neste momento, mesmo que Santa Clara empatasse, os 11 gols já não chegariam ao Porto. O Porto precisaria de marcar 12 neste momento para surpreender a Benfica. Portanto, as coisas estão entregues, obviamente, nas bancadas. Começa-se a fechar o título. Dentro do campo vai ser só uma questão de esperar que o relógio chegue ao minuto 90. Vai acabar daqui a pouco a partida. Para já, parece-me a mim que há ali uma falta, um homem do Santa Clara a ser puxado. Nuno! Exatamente, foi o Alano que foi puxado e vai mexer mais uma vez a Tchioli. Vão entrar dois jogadores, o número 37, o Rildo, e também o Paulo Eduardo. Sai o número 6, o Jordão, e também o 44, o Ítalo. Bruno Jordão e Ítalo a abandonarem, como já percebeu, mais duas alterações do lado do Danilo. É dar a oportunidade também aos seus jogadores poderem desfrutar de um jogo especial como este, muito mais especial para o Benfica. Sim. Mas todos gostam de jogar num ambiente destes. Sim, mas tinha que ver sobretudo com os jogadores que já estarão muito desgastados. Bruno Jordão com muito trabalho no meio campo, já se arrastava um pouco pelo relvado, também Ítalo a sair, refresca e dá essa oportunidade nos últimos minutos para os jogadores de Santa Clara na primeira. Que toque de calcanhar, era bem jogado, defesa a bola de Iseias Bacodimo, cruzamento novamente tirado na direita, Henrique Cardinho com um toque de calcanhar, mapa artística no topo, foi para as mãos do Aldi, bem jogado Ricardinho, tem-se mostrado nesta segunda parte por logo. Belo jogador, este número 10 da equipa do Santa Clara, tudo começa num ataque do lado direito, um passe de trivela do Alan, ali a recepcionar o Ricardinho, depois a tentar surpreender de calcanhar, boas mãos do guarda-redes Odisseias Vlacodimos. Nesta altura estamos na etapa final da partida. Para já no Estádio da Luz, hoje a camisola do 38 é a camisola que todos vestem. O Benfica na liderança do campeonato, com uma vista espetacular, a querer mudar a cara de líder para a cara de campeão nacional. Não tem limite para a festa. Campeão com tantas páginas escritas. Numa altura em que a bola é bombeada lá para a frente, há um primeiro corte de Gilberto num passe em profundidade aqui para a ala direita, da forma como avança a equipa açoriana, ganhou Gilberto, deu para João Mário, bola redonda assim para o capitão Otamendi, aliás para Morato, desculpem, Otamendi estava ao seu lado, uma fumarada, será que vem aí o Dom Sebastião? A verdade é que está uma fumarada na luz, não dá para ver quase nada, mesmo assim com esforço, e vamos nós para o lado, 64 mil, menos alguns que estiveram aqui no jogo do último título. Na altura foram 64.064. Melhor assistência da temporada. O Benfica teve grandes casas aqui com o Paris Saint-Germain, aqui com o Inter, aqui com o Sporting, aqui com o Futebol Clube do Porto. Mas hoje bate o recorde, 64.000 e, como diz o Walter, e 12. Obrigado connosco, obrigado a si, que nos vai acompanhando. Você fica até ao fim. Olhe, o João Neves, agora o Gilberto. Vai para o espertão do Gilberto. Bola na direção de... Bola na direção do David Neres. Partida a aproximar-se do fim. Partida a aproximar-se do fim. Gilberto toca para Neres. Leva um toque no pé de apoio, acaba por haver livre para as águias. E a 5 minutos do final do jogo, a força mais musculada da PSP a entrar e a distribuir-se no perímetro do estádio, do relvado, para não haver invasão de campo. Exatamente, para assim que terminar o jogo, para que ninguém entre para o relvado. Isto vai acabar daqui a pouco, em campo, suor. Atenção, vamos ter o Samuel para jogar uns minutinhos. Sim, senhora. Mal vai aquecer, mas ele já está a calçar as luvas. Samuel Soares vai também ser campeão nacional.